527, transponder. A gente vai quando pronto para o posto no 11. Alfa Tango Tango, ingresso via Mike, me chama na Quebec. Para o cruzamento, se chama Torre 1, no 8, sinal 95. Alfa Tango Mike, me aguarda. Azul 4082, prossegue para o 1, confirma. Confirmo, 0. Sexway, chame torre 198 decimal 95. 198 decimal 95, pastor 32. Pela Delta, pode cruzar aqui a Delta, fila, até 3. Mantenha a posição, vai dando coordenação com o Co, Alfa Charlie Mike. Yes. 962. Prossiga, Papa Romeu, Romeu Bravo. Romeu, Romeu Bravosa, acione a identificação. Voe Mari para interceptar a chegada. Aposto para a descida. Papa Romeu, Romeu Bravosa, desça para o nível de voo no 30. Eu para a voz, tem como número 4 na aproximação. Ah, fui aliás. Pastor 32, bom dia, ajuste 9015, continuando a aproximação. Informo agora chuva leve sobre o campo, pista molhada. As aeronaves avistando em torno de 500 a 600 pés. Na curta final, mais ou menos 100 pés do solo, uma variação de velocidade de menos 10 até mais 20. Pastor 32. Muito obrigado pela informação. Continue reporte visual, baixar de trabalho. Faltará, pastor. Romeu, Romeu, Mike, papá, controle. Romeu, Romeu Mike Papá, agora recebo seu transponder, porém não recebo o modo Charlie. Reposta fora da barra, Romeu Mike Papá, confirmando, mantendo 500 pés. Torcida vitória da conquista 1 a centena, decola da 1 a 7, cumpre posto da saída árvore elefa. Após decolagem, curva direita. Aciona... 5597, o controle 120, decimal 8. 601-2320. Controle 208, fracionamento, taxa de decolagem, torre 102-95. Altímetro marca 1018, confirma pra mim, por gentileza, pessoas a bordo. Prossiga gol no 962. Vai rodar a situação no momento na pista. Gol no 962, aguarde, vamos confirmar com a torre as informações do momento. 962, informo teto de 500 pés com visibilidade de 2.500 metros e chuva moderada. Ok. 3216, desça para 4.000 pés, ajuste 9018. Você já avistou? Visual prossegue, 400 pés, ficou visual aqui com o aeródromo. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 170 graus, no 3 nós, forma pista molhada. Gente, pastor 3-2, 35. Vitor Kilo Delta, aciona no pare 5, chama pro táxi. Confirma o vento, por favor. 170 graus, no 3 nós. 0-1-0 no 8, roda gravado. Papá Romeu, Romeu Mike Papá, mantenha-se quando faz visual 500 pés na linha do litoral, reporte através do parque de plantão. Reporte através do parque de plantão, Romeu Bravo. Corrigindo, Romeu Mike Papá. Estabilizou, mudou 962. Dono 962, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 395, ok. Pulou 962. Pulou 962, continue na aproximação. Aguardando a autorização de pouso. Toma chuva leve sobre o campo, pista molhada. É, aeronave avistando em torno de 500 pés, entre 500 e 600 pés. É, continue na aproximação, reporte visual baixado e travado. Voo 962. Igual 962, já está baixo travado. Pastor 32, Paulo 14, libera à direita, taxi via Alfa e chame no ponto de espera da Delta. Chamará no ponto de espera da Delta. Oi, o pastor pegou exatamente a 400 pés, não a 500 ou 600. Visual com a pista. Paciente, obrigado. Paulo 962, copiou? Copiado. Dado ILS aqui da pista 1-0, reporte estabilizado. 2.032, anomia. Saída do FAD 3, Alfa Charlie Mike. Funciona, vai reportar na linha da Alfa. Gente, o meu mais papá. Pastor 32, mantenha o ponto de espera da Delta. Tendo o ponto de espera da Delta, pastor 32. Salvador, é 4463. Ariel, escuta, é o pedido aqui do temporal? Qual o nível que o senhor solicita? Ok, está autorizado então, Salvador Ilhéu. 1160, via Golf 677 até Coral, após conforme plano, decolagem da 1-0, curva à direita, saída Coral, o controle 120 décima 8, transpondo 0263. Correto, chame pushback acionamento, azul 4463. Mais da sinalinha não, pode ser mais. É, está aqui até a papá, reporte para cruzar a pista. Está livre o táxi via Lima, Mike e na Quebec, chame para o cruzamento da 17. Lima, Mike, na Quebec, chama para o cruzamento, Alfa Charlie Mike. Você está solo voo na feito. Estou 64 posicionado no 5. Azul 4076, desça para o nível de voo 050. 050, azul 4076. Romeu e França Bravo, desça para o nível de voo 060. Bruno 962, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, a piscina 35, libera na Lima e chame solo na Lima 1211. A 1918, decimal 95. 1918, decimal 95. Muito obrigado, amanhã essa parte. Certo, pro táxi, só um instante. Passando mais, pronto, a pista dentro, igual a porra, né? Então prossegue até o 45, o Alfa Charlie Mike. Oi, muito boa tarde, papá Romeu, Romeu Mike Papá. Deu Mike Papá, prossiga. Do litoral 407, dá um minuto para o farol da barra. Confirmando o farol de Itapuã? Farol tá bom, tá bom, desculpa. Deixa eu ver se falo mesmo, o meu Mike Papá. Não importa nada, tô bom, farol papá. Três, dois, um, meia, confirma estabilizada. No momento, estabilizou. 3, 2, 1, meia. 3216, complete final do procedimento LS Actuation, torre em 198, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Pronto, cabeça para 2000 pés, autorizado LS Actuation da pista 1-0, reposto estabilizado. Para 2000, reposto estabilizado, Romeu, para você. Um reporte visual, baixado travado, chuva moderada sobre o campo, pista molhada. É, a aeronave está avistando aí a 400 pés, em média. Sete, poderia confirmar o vento? 1 no 70 graus, 1 no 2 nós. Obrigado. 1 no 08. 4000, 1018, 4008. Ele está aguardando instruções para cruzar o campo. Espera, vai para 3-0, Romero, papá. Confirmando, está... mantendo-se em condições visuais, com o solo, o meu Mike Papá? É, condições visuais. Necessita curva esquerda. Meu Romeu pra baixo. O meu Mike Papá, sem interferir com a final da 1-0, cruzado o 3-0 à esquerda. Papá. Tá 3-2 no meio, informa o tráfego à sua direita, mantendo espera sobre o farol de Itapuã, sem interferência com o seu pouso. 3, 2, 1, 6, 7. Autorizado ingressar no pátio, portão 7. Para o táxi, 864, temos 82 a bordo, 2 horas de autonomia. E alterna Salvador? Negativo, Aracaju. 7. Após aeronave da companhia, prossiga o táxi em frente, via pátio Índia. Ponto de espera da 1-0-1895, a torre, 1864. Aqui em frente, direita Índia, ponto de espera 18, passam 1-8-4. A sua identificação. Aí está com teto aí de 500 pés e uma visibilidade de 2500. Chame agora a torre em 1-8-1895. 18-95, 4, cara. Ok, o 6254, aguarde cópia, o segundo. Certo. Juliette Tango Zulu, cópia. Tá, tá bem, Juliette. está pronto para cópia, confirme. Autorizado, Vitória da Conquista, o nível 1-0-0. É, conforme rota do plano apresentado, decola da 1-0, saída Arbor, após Alefa, o controle 1208 e o transponder 55 no meio. No contato radar 75 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 190. Vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada, desça para nível de voo 050, ajuste 908. Romeu Bravo. Passará, Romeu Bravo. Ponto 010, pronto, 1864-1. Mantenha o ponto de Belo, 864. Tá certo. Tá 3-2 no meio. Solo as 2-3, livre à direita e chame solo 2-1 no decimal 1-0. 2-1-1-0, tá 3-2 no meio. Romeu Bravo Oscar, sua direita, o tráfego mantendo em espera de seu farol de Itapuã, não interfere com seu pouso. Copiado, Romeu Bravo Oscar. 5-3. 3-6-0. Israel, transição BDEV 1208-5553, Tope Zulu 44 até aldeia, ou Xamear 6254. Foi correto, 6254, chame pushback acionamento. Tá pronto, não, 6254 está no gate 9. E aguarda apenas a aeronave da companhia puxou 9, em 2 ou 3 minutos será autorizado. Ciente, 6254. Olha, sou 32 no meio, livrou, não sei escutar. 3-2 no meio, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Santa Juliette, para 3-2. Solo, boa tarde, voo 2067, informação é a Quebec para Guarulhos. Boa tarde, voo 2067, está autorizado Guarulhos, 360 nível, via Upezulu 10 até Piraí, após direto um Bade, Upezulu 44. E prossegue até Pagog. Decolagem é da 1-0, saída da El, transição Motiva. Controle 120-8. E o transponder 5557. Ari, voe e passe para interceptar a chegada, deixa para o 060, ajustando 018. 060, excelente, obrigado pela informação. Estamos de novo. Cena 6213 para o táxi, filme 112, autonomia 0345, Altena Campinas. Precisando azul 4076. Do 4076, completo sinal, preciso me entender. Torre 118, decimal 95. 4076, torre 18. Romeu Esquece Cabravo, desça para 2 mil pés, autorizado LSX da Pistino 0, reposto estabilizado. Para a direita, agilizando, chame escola 21 decimal 90. 2190 azul 4076 na escuta da torre. Alfa Tango Tango, livre táxi via Fátio, reporte no através do gate 612. E pouquinho no Delta, livre táxi até o através do gate 612. O senhor vai seguir um Airbus da Ocean Air. Azul 4076, boa tarde, ajuste 908. Continua a aproximação. Chuva moderada sobre o campo, pista molhada. As aeronaves avistando em torno de 400 pés. 300, 400 pés. Vou pegar as 407 pés. Reporte visual, baixa travada. Pelo Delta, siga o Airbus Oceanev e a parte Índia, ponto espera da 1-0. Chame a torre, 2895. Romeu Juliette, November Whisky, acione identificação, via chegada Amanda, essa para mim, voo 070. Mais um tráfego a uma milha de duna, assim que ele pousar, será autorizado o cruzamento, Romeu Mike Papá. Voo no 864, aliás, manter capitão. Lima, Tema 0864. Do 4076, solo 29, libere a próxima à direita, reporte pista livre. 4076. Chame solo 21 decimal 90. 219. 211. 1864 ao aliar, livre decolagem, pista 90, vento 190 graus, 15 nós. Vento aliar, livre decolagem, pista 90. Romeu, isso vai ficar bravo, complete não precisa de internet, chame torre 198 decimal 9. Papá Romeu, Whisky Oscar Bravo, boa tarde, ajuste no 0 no 8, continue na aproximação, reporte visual, baixado travado, chuva moderada sobre o campo, pista molhada, as aeronaves avistando em torno de 300 a 400 pés. São 10 horas, 190 milhas, rumo nordeste, cruzando 100 em descida para o 060. 2320. Transformação, não temos o prazo para isso. O azul 27 não tem o prazo por onde quer, agora. Nacional já está 5 milhas para pouso. Só para confirmar, prefere seguir via linha do litoral ou cruzar sobre a pista 1735 e seguir via setor norte do campo? Estou no litoral. Gente, então mantenha o farol de Itapuã aguardando autorização para cruzar via linha do litoral. O meu Mike Papá. Mantendo a posição, aguardando o papo. 144, desce para 4.000 pés, ajuste no 018. A 4.000, 18, 3144. Controle Salvador, voo 864. Voo 864, contato radar na decolagem, suba via saída pública para o nível de voo 350. Nome para o 35 direto, 1864. Bravo, trato à direita, mantendo espera sobre o farol de Itapuã, não interfere com o pouso. Olha, então, Romeu e Juliette, November Whisky, desça para o nível de voo 060, reduza a velocidade para 2009. Agora 2009. Obrigado, teu pai. Solo voo 2067 para pushback e na posição 10. Papá prossegue na linha do litoral, reporte no setor sul do campo para cruzamento do eixo de decolagem da 190. Mantendo nas referências visuais o meu Mike Papá. Referências visuais, prossegue no litoral, reportará setor sul para cruzamento. Isso fica bravo, pouso autorizado, pista 90, vento 190 graus no 49. Meu PES, autorizado LSX Ray da pista 90, reporte estabilizado. Sou meu PES, LSX Ray, reportará estabilizado, 3144. Afirma, linha mantém, 6213. Linha de mantém, 1-0, linha 6213. Whisky Oscar Bravo, solo, aos 3-4, confirma intenção de pátio. Da direita, reporte pista livre. Solo, Xanete, 6254, solicita o táxi, com 5-3 na borda, alternando Guarulhos, 3 horas e 40 de autonomia. Ok, táxi autorizado até através do 612, Xanete 6254. Através de 2067, autorizado o pushback acionamento, portão 10, chame táxi. 2-0, chama táxi, voo 2-0. Azul 4076, portão 02, está autorizado em grana, Juliette. Juliette, portão 02, portão 02. Gente, Juliette, estamos no Lula, mantenha o quanto espera como número 2. A Juliette, prossiga o táxi via Alfa. Já pode estar alisando, papá. Salvador, 27, zona. O 27111, sendo identificação, foi bom para interceptar a chegada. Reporte para a descida. Para o golpe, vai reportar para a descida. 7-1. Salvador, Oceanair 6356. Oceanair 6356, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 018. 050, via 18, identificou. Azul 2771, desça para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.000 no 018, azul 2771. Aguarda a transferência, papá. Juliette November Whisky, desça para 4.000 pés. Ajuste no 08. 4.000 no 08. Romeu Juliette November Whisky, reduz a velocidade para 1809. 1809. 3-1-4-4, iniciando a redução. 3-1-4-4. Mantenha a posição, o Whisky Oscar Bravo, antes da Juliette. Ano 864, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. Mais papá. Voo 1864, copiou o controle. Altura esquerda, mantendo rumo nordeste, não interfere com a decolagem. Livre de decolagem, pista 10, vento 190 graus, 15 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, sentido atrás. objetivo visual, hoje na 62113. Torre, 1895, voo 2067. Pátio Índia, 1895, voo 2067, obrigado, bom dia. Boa. 71, afirmativo, será autorizado ele aqui para o... desça para... chame a torre na frequência 198, decimal 95. 198-95, estabilizando agora no ILS 3144. 2771, desça para 2000 pés, autorizado ILS aqui. Estabilizado. Inicie revisão para aproximação ao azul 2771. Induzindo para aproximação, 71, confirma, autorizado ILS. Ativo, autorizado ILS X-Ray da pista 10. Autorizado X-Ray 10, 2771, reduzindo. 300 a 400 pés. Reporte visual, baixado e travado. Certo, reporte visual, baixado e travado. Eu estou em 3144. Papa Romeu, Romeu Mike Papá, mantenha-se em condições visuais, 500 pés pela linha do litoral. Reporte 20 milha em Salvador. Reportará 20 milha em Salvador, papá. Boa viagem. 208, informa no segundo trecho da pista, está com chuva moderada e vento de até 20 nós alinhando após a decolagem. Sim, após a decolagem? Afirmo, após a decolagem alinhado com 190 com 209. Confirme por quantas milhas o Oceaner, corrigindo, o azul 2711. Controle, bom dia, hoje é 62113, veículo na Daniel Leda Irumi, passando 3000 para o 360. Azul 2771, confirma estabilizado. Fui LS agora, reduzindo para a mínima de aproximação. 2771, completo de 9 procedimento LS X3, chame torre 198.95. 295, prato. Controle, bom dia, hoje é 6213. Chené 6213, contato com a Dana Decolagem, sub a via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL para 360, autorizado direto da EL. Autorizado da EL, Chené 6213. Direto da EL, Chené 6213. Chené 6356, confirme por quantas milhas irá essa tal desvio? Mais duas, três. Gente, após desvios, voe e tapa. Tapa, pode. Avistão, baixou e travou. Tá 3, 1, 4, 4. Gente, pouso autorizado, pistão 10, vento 200 graus, 14 nós. Gente. Alô, 2771. Para informação, chuva moderada sobre o campo, pista molhada. As aeronaves avistando em torno de 300 a 400 pés. O azul 2771. Reporte visual, baixado travado. Para visual, baixado travado, azul 2771. Livre táxi via Lima, Mike, e reporte na Quebec. Para 07, voando Conde, 160, até a identificação. Tá 3144. Chame solo em 21 decimal 10. 21 ou não? Amarantos da Juliette. Alfa, esse é Amarantos da Juliette, Titã 3144. Papa Romeu, Juliette, November Whisky, completo final do procedimento. Dexway, chame torre 1 no 8, decimal 9, 5. É. Para descida da cidade, eu não. O 2719 desça para nível de voo 050. 50-2719. Estou 400 pés, azul 2771. Pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus no 4 nós. Livre pouso, azul 2771. O Victor Kilo Delta, só para informação, mais um pouso e será autorizado para decolar. Papa Romeo Juliette, November Whisky. Papa Romeo Juliette, November Whisky. Boa tarde, ajuste 908. Informo chuva moderada sobre o campo. Leve para moderada, pista molhada. O aeronave avistando em torno de 400 pés. Reporte visual, baixado travado. Esse é. Pouso 1-644, Romeo mais Papa. Solos 44, libere na próxima direita, chame solo 21-10. Direita, 121-10. Pode ser nessa detecção aqui próxima? Afirmo. Ciente. Como para o despedo, 279? Prosseguir para pouso? Alô? Gente, reporte visual, baixa travado. É. Posição é a 3 Lima, do pátio 3. Alfa Kilo 3 Lima. A Xaner 6213, chame de pista, frequência 1251, alterna 133-25. Alterna 1-3-3-2-5, Xaner 6213, boa tarde. Boa. 1-4-4, portão 05, fique atento, aeronave da Gol. 05, atento, 3-1-4-4. Tem um problema de navegação do localizador. Gente, sobe pra 2000, mantém proa, chame o controle 20-80. O 271 não copiou o controle? 2590, 271. Localizador, papai, Romeu Juliette, November Whisky. Romeu Juliette, November Whisky, mantém a proa até 3000 pés. Aguarde para a veteração. Papa Romeo, Romeo Mike Papá, tem a frequência livre para autocoordenação ao ingressar na capital Aracaju, chame a mesma na frequência 120.3 para servir informação em alerta. Mais para descida, Arara 07. Romeu Juliette November Whisky, retração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020. Esquerda 020. Arara 07, desça para nível de voo 060, ajuste 1018. Voo 2067. 2067, mantenha o ponto de espera. Não, nós vamos conseguir aberto? É, pode estar um pouco mais à frente. Dando 1500 no seu modo diário, confirme. 1800. E suba e mantenha 2000 pés. O 2711 não desça para 3.000 pés, ajuste 908. 3.023, ó. Informação, Vitor Filho Delta, última aeronave que decolou, reportou um vento forte de través do ponto médio da pista. Papai Romeu Juliette, November Whisky, curva esquerda, proa 320. Esquerda 320, Juliette November Whisky. Esquerda 320. Canal 6356, confirma estabilizada. Canal 6356, completa o sinal do procedimento MS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 118, o 2711 não desça para 2.000 pés, autorizado em LSX, da pista 10, reposta estabilizada. 2.000 LSX, reposta estabilizada, 7.9. Salvador, muito boa. Bom dia, Xené 6356, bom dia, o ajuste 908. Continuando a aproximação, agora chuva leve sobre o campo, pista molhada. As aeronaves avistando em torno de 400 pés. Reporte visual com campo, baixada travada. Reporte visual com campo, 8, né? Vitor Kilo Delta, chame o controle em 120, decimal 80. Decolou 850. 08, grato, Vitor Kilo Delta. 70. Controle, muito boa tarde, passando Vitor Kilo Delta. Patango Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 100. Arbor para 1.70, grato Vitor Kilo Delta. Confio que você está lindo a restrição de 3.000 pés da Arbor. Antigo, suba sem restrições, o Patango Vitor Kilo Delta. Sem restrições, muito grato Vitor Kilo Delta. Romeu Juliette November Whisky, curva esquerda, proa 250. Esquerda 250. Baixa performance. o 2067. Afirma. Torre 63, me autorizado pouso? Afirmo, pouso autorizado, pista 90, vento 190 graus, no 4 nós. Autorizado pouso, 0063, 2711, no completo final para o procedimento de emergência situation, torre em 198, decimal 95. 295. Dia Zulu 17. A decolagem é da 10, saída Arbor, após Alefa. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5576. Afirmativo, autorizado Brasília 360, Zulu 10, decolada 10 na saída Arbor, transmissão Alefa. Controle 208, 5576, controle Golfo é transponder do voo 1867. Correto, boa noite, 67. Chame o pushback e acionamento. Poderia confirmar com quanto altitude que avistou? 506. 506, obrigado. Agora. Gente, chama o 2-1-1. 2-1-1. Informação, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Era a última aeronave que pousou avistou com 500 pés. Reporte visual com campo, baixa trabalho. Vai reportar. Romeu Juliette November Whisky, curva à esquerda para o 190. Curva 190. Azul 4463, aguarde no portão 01, tráfego à retaguarda. Temos três aqui no ponto de espera, por uma questão de espaço mesmo, ok? Aguarde a liberação do pátio. Aqui November Luiz, é posta estabilizada, livre aliás. No 1, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 12 nós. Deve pousar no 0, 27 no 1, né? Chamou pra cópia, confirme. Autorizado, Vitória. Nível 340. Via Zulu 44 até o destino, decola da 10, saída da EL, transição BDEV, o controle 120.8, o transponder é o 5574. 4-0, e eu estou no 4-4-7-1, escola da 1-0, na da S-9-10. Controle 208, transforma 4-4. Correto, reporte para o post de acionamento, 4089 da Azul. Está importante. Informação, revisão, é só de mais um pulso para essa decolagem. Ilha de November Whisky, complete final do procedimento de interesse 3, chame torre em 1-8, decimal 95. Muito obrigado. Como é o Juliette November Whisky? Juliette November Whisky, 1017 no ajuste, permanece as condições, porém... Chuva leve e as aeronaves avistando em torno de 500 pés. Porte visual, baixa até lá. É. No meio, boa tarde. Guarde cópia, saída Momo Frote. E em mais um instante eu volto com a sua autorização. Momo Frote. Azul 27, táxi para o pátio 3, via quilo. A posição é a 3 Lima, caso negativo, siga as instruções do sinalizador no pátio. Pátio 3, quilo 3 Lima, caso negativo, posição em Azul 27 ou 2583. 2583 da Força Aérea. O segundo para a cópia, aguarde autorização. Você está no pátio de autoridade ou no militar? No pátio de autoridade. Entende. Aguarde no portão 7, 3 aeronaves no ponto de espera. Aguarde só mais um instante. O senhor vai iniciar simultaneamente com o Embraer da Azul aqui no Gate 1, da fluidez no pátio. Previsão mais 4 minutos para o voo no 867 e Azul 4463. November Whisky é avistado, pouso autorizado, visto 90, vento 190 graus e 90 nós. Oeste. 04, seguinte, produção de se manter a nível de voo 050, chegada a Mário. Estamos o alinhar e manter cabeceiro 90. Consiga. Juliette, November Whisky, solo, aos 01. Confirme intenções de pátio. Libere a próxima direita e chame solo, 21, decimal 90. November, Whisky, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. 299. 6254, ali é manter cabeceiro 90. Ali manter 90, 6254. Então, 3216 está autorizado, Fortaleza. O nível é o 350, via Pesulu 19 até Bangu, após conforme o plano apresentado. A decolagem da 10, saída Momo, transição, frote, controle 120.8 e o transponder 5001. Ok, tá 3216, correto. Chame para o pushback acionamento. O azul 4463, o portão 01 está autorizado, puxa acionamento, chame táxi. O Juliette 90 Whisky, cruze parte principal, chame na Lima. Boa noite, 67 aguarde, tráfego cruzando o pátio, é um citation. Em um minuto será autorizado. Aguardando então. Força aérea 2583, cópia. Prossiga, força aérea 2583. Autorizado Recife 310, o nível. Via Zulu 17, Terra Destino. A decolagem é da 10, saída Pucca, transição Caju. Controle 120.8 e o transponder 5561. Eu já livrou o eixo, vou passar mil pés agora, 1208, vai chamar Tango Zulu. Seja pouca transição, cara, que controle 120.8, transponder 5561, faz a prioridade do transporte. Que é a Aerovia Zulu 17, está livre acionamento, chame táxi. O Força Aérea 253. O Juliette 98, qual a sua posição no pátio? É 0 graus, 9 mais. Livre decolagem, estamos 0 CNR, 6254. O gol 2067 na sequência, após a Bianca, Lima mantém, captura 0. Após a Bianca, Lima mantém, gol 0. Lima, após Mike, reporte na Quebec. Controle Salvador, Cinema 254. 254, contato radar under collagem, submarino. Voo 360, vou cruzar 2 mil pés, Willeda. Estamos em nível 360, vou cruzar 2 mil pés, direto Lido, Cinema 254. Voo, Cinema 254. Tango Zulu, voe Arbor. Direto Arbor, Tango Zulu. Azul 4463, táxi, VOB, 97, que é azul 4463, táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1895. Táxi à direita, ponto de espera da 0, ponto de espera da 1, lado de rua. Juliette 90, whisky autorizado cruzar 17 até o pátio 5.